Solicito direto alerta. Chegaram direto no rumo de alerta. Direto alerta, Goma 099. Atualizado alerta, Goma 099, obrigado. 1099, chama Recife agora na frequência 1288 até 125, decimal 3, 1099. 208, 253, obrigado. são 5 da noite, atualmente passando, seria chegada no meio de 1. Eu diria que está, pedido para o 050. 050. Eu lembro que a gente passou no serviço chegada por mais de uma, para o número de 1090. Gente, mantenha. busca 5, descendo 2.3, ajuste 0.8, todos abelha X-Ray, posto estabilizado. Passará estabilizado e ele é X-Ray descendo para 2.000 pés. Podemos manter a velocidade, senhor? Autorizado. Obrigado. A pista está molhada. Avisa e a pista. O azul 9245. Avisa 9245, corretor ou 9245? 295, até daqui a pouco. Estabilizado. 2 mil pés, informará estabilizado. 3662. sinal de 8 milhas. Ajuste 9245, ajuste a junta 10 no 8, autorizado por pistão no 0, vento calmo. 1018, livre pouso, o azul 9245. Fica atento, pista molhada. Fica atento, azul 9245. Estabilizou o visual agora 4 milhas do ITACA, 3662. 3662, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Salvador, uma boa noite, 3662, sinal 1-0 visual. 5, só 24, meio livrado, 121, decimal 9. Só livrado, 209, 9245. São 3662, autorizado pelo sistema 0, vento calmo, pista molhada. Sente a pista, livre pouso 10, até 3662. 2 Sol 49, livrado 121 decimal 9. Direita 219 com a 3662. Vamos ver nas medidas para ver se ocorre o ajuste no 08. Autorizado ele, eu estou sempre autorizado. Gente, 1.018, 2.000 pés, muito obrigado, X-Ray, ou de armamento. Recife, Vamos ter os contatos, a notificação de subir chegada a Bomba de Juno para o nível de voo 050.